conversar agora com elas que são representantes da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus aqui de Foz do Iguaçu. Está comigo a Lígia Angélica Hades Steinmetz, ela que é responsável técnica de uma nova funcionalidade oferecida ali, a Clínica de Psicologia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Também está comigo aqui a Fabiana Nunes do Amarante Grigio, ela que é colaboradora e integrante deste projeto. Bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa clínica de psicologia, né? Uma clínica escola lançada ali no campus de Foz do Iguaçu da UniOeste. A intenção, primeiramente, é fazer o atendimento ao público interno. Como é que vocês estão estruturando esse trabalho? A clínica está sendo estruturada a partir de um projeto maior, que se chama Ser Mais UniOeste. Esse projeto, ele contempla outras áreas. Mas o enfoque que nós estamos trabalhando com mais propriedade, a gente pode dizer assim, nesse momento, é o atendimento e a estruturação da clínica. O nosso objetivo é atender uma demanda mais antiga da universidade. Eu sou psicóloga e já vinha trabalhando, mas uma só é complicado. Muita gente, para uma pessoa, é uma sobrecarga. Então, a gente começou a estudar outras possibilidades e o projeto nos trouxe a possibilidade de uma pós-graduação. E essa pós-graduação está direcionada para psicólogos. Então, nós temos colegas que estão fazendo uma formação em psicoterapia breve e, com isso, a parte prática vai ser desenvolvida dentro dessa clínica escola. E aí nós temos uma boa oportunidade de, além de oferecer a parte de formação, oferecer um serviço que vai nos desafogar, vamos dizer assim, da demanda que a gente já tinha e, quem sabe, para uma segunda turma, ampliar o serviço para a comunidade. A gente sonha, a gente quer dar esse passo. Então, é um processo, nós começamos agora, e a ideia é continuar essa caminhada, ir construindo passo a passo. E para muitas pessoas que a gente está conversando aqui, é até uma novidade, porque a UniOeste, ela não conta com uma graduação, né, na área de psicologia. Mas está justamente com um curso de pós-graduação nessa área? Exatamente, é uma surpresa, vou dizer que é uma grata surpresa, porque a gente começa a ter um olhar para um mestrado, a gente pensa num doutorado, por que não? Acho que são passos que são possíveis para uma universidade. E é realmente uma proposta, né, de atendimento ali às demandas internas até do campus nesse primeiro momento. A intenção é utilizar justamente esses alunos, enfim, o pessoal que está participando da primeira turma ali da especialização em psicologia? Isso, porque eles vão desenvolver a atividade prática, né? Então isso traz um enriquecimento, um complemento de formação. E a estrutura que está sendo montada, fica ali dentro do próprio campus? Como é que está desenvolvido isso? Fica. A clínica escola está no prédio da biblioteca, né? Então, não é o primeiro prédio quando você acessa o campus. É o prédio de trás, como a gente diz, tem que fazer a volta do gramado. E a gente está contando agora com 3 salas de atendimento. Nós chamamos de 3 consultórios dentro da clínica. Nossa intenção é atuar nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então, proporcionar realmente uma agenda com horário disponível, flexível, mas a gente sabe que tem aqueles horários que são preferencialmente mais procurados. Os das 18 horas, os das 17 horas, costumam lotar com mais frequência. Mesmo que eu tivesse 10 psicólogos, lotaria. Então, às vezes, nós precisamos pensar numa adequação, né? Uma outra possibilidade, as pessoas sabendo que de manhã tem vaga conseguem organizar seus horários para fazer um atendimento pela manhã. Então nós estamos trabalhando nesse sentido. Eu vou até perguntar para a Fabiana também a respeito aí dessa organização da clínica, né? Porque a abertura agora, a inauguração foi na semana passada, né? Recente. Exato. Enfim, é um trabalho que começa agora pensando aí em voos futuros. É, sim, com certeza, né? Nós estávamos até o final do ano passado com apenas um consultório, né? Como a gente já conversou e já havia alguns voluntários, né, desse projeto mesmo, já trabalhavam com atendimento. Estava em torno de uns 7 psicólogos. Isso. Atendendo, né? E daí é que surgiu essa a ideia da pós-graduação, né? Como unir, né, darmos, assim, em termos de universidade, darmos aquilo que nós temos de trabalho, que é a formação, e ao mesmo tempo contar com esses alunos, né, dessa especialização, para que eles pudessem nos entregar o que eles têm, né, que é o trabalho da psicologia, né? Então, fazer, nesse sentido, essa troca que é muito válida, né? E a partir daí, né, abrimos a especialização com 30 psicólogos e então a demanda pelo espaço, ela surgiu e, né, teve que acontecer, né? Mesmo assim, sem muita expectativa no início, né? A gente foi construindo, trabalhando junto em equipe com o apoio ali da direção e foi possível fazer uma reforma no espaço que nós tínhamos já na instituição. E hoje estamos já, né, com essa clínica inaugurada. E até vou pedir para vocês falarem um pouquinho mais sobre esse programa Ser Mais União Oeste, porque ele é justamente uma ação bem ampla, né? Quais são os objetivos, o que vocês pretendem também, né? O que já tem hoje, o que é que vocês pretendem fazer? Bom, o projeto Ser Mais foi um projeto pensado, né, idealizado pelo diretor do campus, o professor Fernando. Ele é voltado para o ser de forma integral, né? Ele tem várias frentes, né? O atendimento psicológico é apenas uma delas, né? Ele tem a parte da formação política, tem a parte da formação profissional, no sentido de orientação profissional mesmo, né? Que a parte da assessoria pedagógica vai estar abarcando, né? Vários outros subprojetos dentro desse, né? O atendimento psicológico é o que está à frente, ele está um pouco mais avançado, estamos já um pouco mais organizados e podemos, então, desenvolvê-lo, né? Mas e os outros vêm na sequência, cada um com um responsável à frente para desenvolver as atividades principais. E falando aí especificamente do atendimento psicológico, vocês até disponibilizaram aí um endereço, né, de e-mail para que as pessoas possam se organizar e fazer aí, consultar a questão do agendamento? Isso. A gente está direcionando para o e-mail. Nós ainda estamos com algumas dificuldades logísticas, né? Dá para dizer assim, de estrutura com relação ao ramal telefônico. Então, o direcionamento das vagas da solicitação de agendamento é pelo e-mail. atendimento.sermaisunioeste@gmail.com. Portanto, fácil até de lembrar, né? atendimento.sermaisunioeste@gmail.com. Aí envia o e-mail ali, já faz o contato, né? Enfim, o horário de atendimento, como vocês disseram, é das 8 da manhã às 8 da noite, por aí, segunda a sexta-feira. Isso, o último horário de agenda nós abrimos para as 8, então duraria uma sessão até por volta de 9 horas, porque depois também a gente precisa descansar. Mas a ideia é exatamente essa. Trabalhar os três turnos, proporcionar horários, está disponível. E até uma pergunta que eu fiz antes com relação a um segundo momento, né? Existe uma possibilidade aí de, né, com uma segunda turma até da pós-graduação, haver aí um atendimento às comunidades do entorno, aos moradores, sim, do entorno também? Sim, a ideia é continuar com o trabalho, é fortalecer ele e proporcionar para a comunidade, abrir a universidade cada vez mais para o entorno, para a comunidade em geral, mas a gente tem que dar um passo de cada vez. Não podemos atropelar as coisas. A gente já tem demanda, a gente já tem pedidos de atendimentos externos. Alguns casos, eles têm vínculo via contrato de estágio com a universidade e a gente consegue, então, abarcar. Mas ainda precisamos começar o processo. Estamos a caminho. Pois é, já, né, aproveitando aqui para dar os parabéns a vocês aí pela iniciativa, né, para oferecer também mais este serviço ali no campus da Unioeste e, portanto, clínica escola, né, de psicologia já em funcionamento ali no prédio da biblioteca do campus aqui de Foz do Iguaçu. Agradeço a Lígia e a Fabiana aqui pela participação. Muito obrigado pela vinda hoje aqui à RCI para falar um pouco desse projeto. A gente agradece o espaço. Verdade. Muito obrigada.